Alta 118, decimal 95. 1895, tenha um bom dia, 73295. Bom dia. Oi, Salvador, 73296, bom dia. Bom dia, 3896, reporte visual com campo, ventando 50 graus com 10 nós. Reportará visual com campo, 3896. Delta Alfa, ingresse na pista à direita e siga até o pátio, a próxima esquerda. Pelo Golfo no solo 3945. Vitor Delta Oscar, pátio 4, curva à direita agora, segundo informação na estrada, pátio 4. Lima Zulu Golfo, se o solo fosse 39, é estacionar a assistência livre. 3896, está no campo. Gente, está 3896, aguarde um minuto. Acione identificação via chegada Golf e desça para 4 mil pés. O ajuste no 017. Quanto a bordo, Vitor da Tosca? Sim. Sim, gente. Índia Oscar, acione, chame para o Spartax. Channel 6250, escolha cadente, clear de bom médio, on arrival, descend to flight level 050. Dalin de Oscar, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0. Retorno 50 graus, Dalin de Oscar. Oceana 6250, fly head, ETAP position. Mulher está 363, por exemplo, era uma terceira zero. Olhemos, cruze a pista, siga via Alfa, reporte em sua Juliette. preto nas linhas solas 43, chame no 21, desse sinal ao fundo. 21, graças, 23, 8, 4, 9. Enviado, Cadê, 43. Chame 199, desse sinal 8, até a volta. 198, até a volta, graças, mano. Controle de Salvador, papapapa, Charlie de Oscar. Papapapa, Charlie de Oscar, mantendo as condições visuais, um no meu pé, corredor Axé, reporte Parada Barra. Um no meu pé, Axé, Parada Barra, Charlie de Oscar. Meia, Juliette, Índia, chame no ponto de espera, pronto. Então, 3663, Eclos 45, chame 199, decimal 8. Bom voo. Pan 3663, bom dia, contato radar, via saída Salvo 1, suba para nível de voo 340. Salvo 1, 340, Pan 3663. Olha, haveria a possibilidade de coordenar, por gentileza, por da posição Mótima com o 7 Recife, por favor? Pan 3663, ciência, aguarde a coordenação. Aguardando, muito obrigado. Pan 3663, autorizado o Gnávio. Está presente, Jô Gnávio, está 3663, muito obrigado, senhora. Jô Gnávio, está 3663, agradece a gentileza do controle. Vento 06 autorizado, alinhado e decolar. Pista no 0, vento 170 graus com 10 nós. Karen de Austin, fala da barra. Karen de Austin, informa o teu estimado esposo. 1258, Karen de Austin. 1258, ciente, frequência livre, Charlie de Oscar. Livre, agora que é boa, bom, sem graça. Arrumei o Serra do Leco, pra seguir. Mas o Lua é suficiente, mantém as condições visuais a 500 pés, reporte na fora da barra. Oceana SX150 de 102,000 feet, QNH 1017, clear LS X3 final, report status on localized cost. 6311, reduza para 2009. 2009, Papa Romeu, Serra Azul Eco, confirma o destino é Serra 90, Salvador. Entendi. Informe a coisa e transponda para 2641 e chame o 99 decimal 8 controle. 2641 controle 198. Controle de Salvador, muito bom dia, Olimpo 06. Olimpo 06, bom dia, troca seu transponder para 2641. Já está com 2641. Eu recebo 2640, Olimpo 06. PAN 3663, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Olimpo 06, contato radar, cruza 2000 pés, via saída Momo, suba para nível de voo 260. Momo, subindo para 260, só sinto inicialmente o 200. 200, sim, suba e mantenha nível de voo 200, Olimpo 06. Zero. Oceana 6311, efeito no adesivo? Oceana 6311, está voltando a rota. Gente, para o sequenciamento, mantenha a proa 230, o limite, o localizador, desça até 3000 pés. Oceana 6311. Proa 230 para 3000, está pelo lock, Oceania 6311, para interceptar o localizador, curve à esquerda, proa 150. Desça para 2000 pés, autorizada a final linha FX-Ray, reposta estabilizada. Oceania 6250, call tower, frequency 118.95. 118.95, 6250. Oceania 6311, autorizado. Desça para 2000 pés, autorizada a final FX-Ray, reposto estabilizado. O ajuste 1097. Para 2000, Some of those dogs more than SX-205, Establishment 9 on FX, we're running 1-0. Oceania 6250, cleared to land on area 1-0, wind 150 degrees, with 11 knots. Cleared to land on area 1-0, Oceania 6250. Docente autorizado, o chefe que eu transpondo ainda não recebo o mesmo, está mantendo 500 pés? Pente. Depois 06, chame nos canais previstos, Tango 18 e Tango 105. Tango 18 e Tango 105, depois 06. Controle Salvador, Azul 2780, ciente da Mike, no ideal de descida, seu tempo voa a posição Duna. Azul 2780, acione identificação. Luna projetar para interceptar a chegada por mês e Uno, desça para 4000 pés. O ajuste no 017. ITAP 4000 com 1017, Azul 2780. Oceania 6311, não complete na LFX-Way, a minha torre, frequência 118.95. Oceania 6311, vento 160 graus, com 10 nós, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Se é azul, é autorizado. O nome é 500 pés. Oceania 6250, na grada 58, contact 1-2 and small 1. 1-2 and small 1, bye-bye. Na 6309, pouso autorizado, pista 1-0, vento permanece, 1-5-0 graus com 10 metros. E depois, 6309. frente. Terra Zulu Eco, sente desça para 500 pés, o ajuste no 097, reporte através do Parque Papu. Reporte para Pico Azul, Terra Zulu Eco. Linha 39, solo 01, pera direita e chamando 2, na décima 1. 2-1-1, obrigado. Tem um pessoal da Infraero que está na manutenção e próximo a táxi Alfa, próximo a Golfo, não vai interferir com seu táxi. Azul 2780, desça para 2 mil pés, o ajuste no 097, autorizado a sinal LSX-Ray, reportabilizado. 2017, autorizado LSX-Ray, reportará estabilizado, Azul 2780. Torre Salvador, bom dia, gol 2171, próxima ponte espera da 10, está pronto. 2-1-7 na autorizada, linha área decola, pista 1-0, ventando a 4-0 graus com 8-9. Linha decola da 1-0, gol 2-1-7. Controle, o Thiago Leco e Pitoço. Sierra Zulu Eco, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, Sierra Zulu Eco. Torre, Papa Romeu, Sierra Zulu Eco. Sierra Zulu Eco, pra irmã? A intenção sobrevoa aproximadamente 5 minutos por estela máxima. Gente, chame quando em estela. Com a intenção de seguir para Rimar, Sierra Zulu Eco. Camará com Estela, com a intenção de Rimar, Sierra Zulu Eco. Gol 2171 de Clou 05, chame 199 decimal 8, boa viagem. 1998, 2171, obrigado, boa semana. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 2171, 1400 pés, Salvo 1. Gol 2171, contato radar, via saída Salvo 1, suba para nível de voo 360. 360, Salvo 1, 2171. Bruno 094, acione a identificação, via chegada Bomed 1, desça para nível de voo 050. O ajuste no 017. azul 2780, complete final LSX Ray, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, azul 2780. Torre Salvador, é o azul 2780, uma milha do externo. 2780, avistado, vento 1,60 graus com os nós, pouso autorizado, pista na zero. Pouso autorizado, azul 2780. Azul 2780, um helicóptero à direita da Capixeira no zero, no litoral não vai ter fluxo ou pouso. Ciente. Gente, agora a distância tem uma TR da Azul na final da principal, após a passagem de vento será autorizado o cruzamento. Ah, ciente, aguardando a TR Azul. Oi, eu, Sérgio Leco, visual para a Nacional Brasileira. Autorizado, Sérgio Leco, direto em Rimar, forma visual com o ponto. Forma visual em Rimar, Sérgio Leco. Papá, papá, Carly, Índia Oscar, proceda. Índia Oscar, ciente. Mantendo as condições visuais, é no 1500 pés, via corredores, reporte Paris. Ou 2171, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2835, no concentro. Obrigado, tá bom, semana. 2171. É. 2171. 211, azul 2780. Sorrigou 2758, boa, pode estar a próxima. Logo 2063, a Daniela decolar pista na 0, ventura menos 0 graus com 10 nós. Sérgio Leco, frequência livre ao pouso, no corte. Boa. Boa, obrigado aí, meu. Uno 094, desça para 2000 pés. O ajuste no 097 autorizado. A final é efetuada e repassabilizada. 2000 no 097 autorizado. É que tem um processo. 094. Jeremia 5, veículo Azuna 5, chame 1-9-8, com o voo. 19-8, até a próxima. Controle, muito boa, aqui é Gol 2065. Gol 2065, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. Via saída, a senhora autoriza a voo Leda, enquanto é visuais aqui na presente? Autorizado Leda, Gol 2065. Leda, obrigado. Gol 2065. Gol 2065, prossiga. Cara, deixa eu voar, pode vá. Gol 2065, vou ler da guarda de coordenação com o centro Recife. Vai, cara, obrigado. Azul 4207, estou na medicação, vou direto pelo para interceptar a chegada Golf e desça para 4000 pés. É ajuste no 016. Está presente direto pelo 4000 no 016, a partir de pelo, intercepta a Golf, final do X-Ray, Azul 4207. Vou voar na proa 240 por 10 milhas. azul 4207. Informe sua velocidade de casa. 00. Gente, autorizado manter 300 nós. Reporte para redução. Azul 4207. Autorizado manter 3207. 3065, chame Recife, frequência 128.35. 12835, obrigado. No 094, complete final LS X-Ray, chame a torre, frequência 118.95. 095, daqui a pouco. Agora no 094, bom dia. 094, bom dia, já avisou com o campo. Termão. Gente, vento no 50 graus, das nós, aguarde pista livre. Gente, aguardando, 094. Gama 3740, aciona a identificação, via chegada por MED 1, desça até o nível de voo 050. Tente, copiado. Nós, Cassione, chame pronto para o táxi. Controle ao Charlie de Oscar. Charlie de Oscar, prossiga. Está a um minuto de parede, está visual com aeródromo, se autorizado, faz uma base pela direita curta. Charlie de Oscar, aguarde coordenação com a torre. Tá, do Oscar. Autorizado, tá? Chame no ponto de espera, tá? Que você, papá. Salvador, bom dia, CN62, 2 ao 6, 1 do 4, 1895, grato, Charlie de Austin. Papapá, Charlie de Austin. Bom dia, Thiago de Oscar. Chame na curta final, pista 17. Reportará na curta final da 17, Thiago de Oscar, grato. Laranja Oscar, pouso autorizado, pista no 7, vento no 60 graus com 10 nós. Autorizado no 7 graus, Laranja Oscar. Pouso, pouso autorizado, backtrack, pro pátio levante. Autorizado a mão de pouso, backtrack, bata, graças. Salvador, bom dia, Gol Nunes, 4.0, pronto. Bom dia, Gol 1184, autorizado, alinhar e decola. Pistão no zero. Ventão na minha 0 graus com 8 nós. Alinha e decola, pistão no zero, Gol 1184. Azul 4207, desça para 2000 pés, o ajuste no 0.16, autorizada, final SXWay, reposta brisada. Para 2000, com 1.06, azul 4207. Oscar, autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, pistão 7. Gol 1984, veículo 29, chame 199, decimal 8, Clóvis. 198, bom dia. Chave de Oscar, sou solo para 28, frequência livre, estacionado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, gol 1984. Gol 1184, contato radar, via saída PUCA, sou para a nível de voo 370. Puka 370, gol 1184. Pan 3740, confirma. Autorizo passar em SAB com 230 nós, então 3740. Salvador, azul 4207. Prossiga. Só confirmar com a senhorita para coordenação aí do tráfego. A gente vai pousar e vai livrar na taxiway Eco. Gente, azul 4207. Valeu, obrigado. Alô? Pan 3740, desça para 2000 pés, o ajuste no 096 é autorizado, afinal ele até foi responsabilizado. Estabilizado no ILS, Azul 4207. Azul 4207, complete no ILS Exploration, minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa semana. Oi, Salvador, Azul 4207, bom dia, estabilizado no ILS Exploration. 4207, solo. Vento 140 graus com 8 nós, avistado por autorizado, pista no zero. Livre pouso, pista no zero. Azul 4207, ajuste no 096, e o vento? 140 graus com 8 nós. Ok, obrigado. Corrido Axé, reporte para da Barra. Parará, para Barra, da Barra. Acione identificação, dessa via chegada da Bomeg 1 para 2000 pés, ajuste no 096. Chegada Bomeg 1, 2000 pés, autoriza a zona presente? É negativo, vou manter o perfil da chegada, a velocidade está liberada, até 3198. Permanece sob vigilância. Tem pipa aqui a 0.7 milhas da cabeceira. Gente. PAN 4777, acione identificação, via chegada Gonf, desça para 4000 pés. O ajuste no 096. Via 4000 no 0076, 4777, precisa levar a Duna da presente? Negativo, número 3 na aproximação, PAN 4777. Mantendo 0274. Ou 1184, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 265245, bom dia, gol 94. Azul 2770 cruzada, minha área decolar. Pista no 021 940 graus, 49. Sente autorizada, minha área decolar, azul 2770.